Acorde convicto, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. E tudo acabou na quarta-feira. Colombinas, pierrots, alerquins, palhaços e mais de 1000 foliões. Carnaval, a maior desilusão do folião. Mas vamos nós com música. Temas que falam da maior festa popular do mundo. Edgar Moraes, pernambucano, assinando esta belezura de composição aqui com Zacarias e grande coral, a melodia em tempo de frevo, Recordação. Novamente, vozes, músicos, regidos pelo maestro Zacarias, diretor artístico da RCA Vitor. Do Edgar Moraes, pernambucano, homenagem à folia. Para os ouvintes de Um Jardim, um Coreto, a música e a saudade, o coral feminino agora, garbosamente, em nossa passarela imaginária, desfilando e cantando, do Edgar Moraes, Velhos Tempos de Criança. Sinto imensa recordação. Oh, tudo passa na vida, é bem triste recordar a mocidade perdida que jamais há de voltar. Eu vivo sempre a cantar pra esquecer a dor. Procuro no sorriso ocultar vida todo amargor. Eu vivo sempre a cantar pra esquecer as ilusões que muitas vezes me fazem chorar, sentindo as emoções. Da minha mocidade eu sinto imensa recordação. Oh, tudo passa na vida, é bem triste recordar a mocidade perdida que jamais há de voltar. Eu vivo sempre a cantar pra esquecer a dor. Procuro no sorriso ocultar da vida todo amargor. Eu vivo sempre a cantar pra esquecer as ilusões que muitas vezes me fazem chorar, sentindo as emoções. Afinal, se não houvesse carnaval, era um eterno sofrer arlequim, digo a começar por mim. O que seria da vida final, se não houvesse carnaval? Era um eterno sofrer arlequim, digo a começar por mim. Em meu carnaval, vem matar as saudades de um folião, pois a vida sem o frevo é nostalgia e fere e maltrata o coração. Vem meu carnaval, vem matar as saudades de um folião, pois a vida sem o frevo é nostalgia e fere e maltrata o coração. O que seria da vida final se não houvesse carnaval? Era um eterno sofrer alegria, digo a começar por mim. Vem, meu carnaval, vem matar as saudades que morriam, pois a vida sem o frevo é nostalgia que deve maltratar o coração. Vem, meu carnaval, vem matar as saudades do corrião, pois a vida sem o frevo é nostalgia que deve maltratar o coração. Thank you. acorde em nossa sintonia. Você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto em 107,9. Sambas, marchinhas, frevos, marcha rancho, batucada que ecoaram em nossos ouvidos nas festas de carnaval. Agora, só saudade e muita, mas muita recordação. Mas vamos nós com música. Chico Buarque e Maria Bethânia também desfilando, e eles defendem do Chico Buarque Noite dos Mascarados. Maísa, mais uma vez nesse tema que fala de carnaval, do saudoso poeta Ekel Tavares, arranjo do Enrico Simonetti, Maísa cantando Favela. Para os nossos ouvintes, não poderia faltar Jamelão, o maior puxador de sambas que o Brasil admira e conhece. Jamelão defendendo em arranjo do Severino Araújo, do Enéas da Silva, Exaltação à Mangueira. Quem é você? Adivinha, se gosta de mim. Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados, perguntando assim: quem é você? Diga logo. Eu quero saber o seu jogo. Eu quero morrer no seu bloco. Eu quero me arder no seu fogo. Eu sou seresteiro, poeta e cantor. Meu tempo inteiro só zombo do amor. Eu tenho pandeiro, só quero violão. Eu nada e dinheiro, não tenho tostão. Fui porto estandarte, não sei mais dançar. Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou da menina, meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou pirro. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar. Que hoje eu sou da maneira que você me quer. O que você pedir, eu me dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus carnaval. Me lembro tanto da favela, onde ela morava. Tudo que eu tinha era uma esteira e uma panela, e ela gostava. Por isso eu ando pelas ruas da cidade, vendo que a felicidade foi aquilo que passou. E a favela que era minha, que era dela, só deixou muita saudade, porque o resto ela levou. Indo outro dia, eu fui lá em cima na favela e ela não estava. Onde era a casa, eu encontrei uma chinela que ela sambava. Por isso eu ando pelas ruas da cidade, vendo que a felicidade foi aquilo que passou. E a favela que era minha e que era dela só deixou muita saudade, porque o resto ela levou. Acorde em nossa sintonia, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, nosso intervalo e na volta o Rei da Voz Chico Alves, conjunto vocal Quatro Oásis e um Coringa, e Chico Buarque.